Delta 3, zona 7 com 72 a bordo, 3 e 30 alternando Guarulhos. 3 e 30 Guarulhos, confirme o POB 102. Não, só 72. 72, apenas 72, prossegue via Índia e Alfa, no ponto de espera chama a torre 18-6, o ajuste 104, tá na 3197. Ajustado 1014, Índia Alfa, ponto de espera 18-6, obrigada, boa semana. Aumente. Três, zona sete, pra espera pronto. 3197 ali, mantém pista no zero. Boa, muito boa noite, chegou 776, tem que dar o risco, descida para 1950. Chegou no 776, identifique, desça para o 060, chega da Mari. 060, chega da Mari, para o gol no 776. Turismo 352-18, a Duna está presente? Não, mantém a MAN, a número 2 na aproximação, tem o 737 aqui à sua direita. Ok, mantendo a MAN, gente do tráfego, 352-18. 3 horas de decolagem, vento no 30 graus, 12 nós. E ali decola, está 317. Ô Salvador, boa noite, Webjet 5810, livrou. 580 da Web, táxi autorizado via Alfa Juliette Portão 2. Alfa Juliette Portão 2, Webjet 5810. Tá 3197, manda autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 12 nós. Iniciado 3197. Uno 884, livre descida para 2000 pés, ajuste no 014. 2000, comilha 14, no perfil da Mari. Uno 884. 3197, decola 03, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa semana. Obrigado, igualmente. Boa noite, tá 3197. Zulu 97, sobe para o 380 na saída da EL, vigilância. 380 da EL, ou 3197. Autoriza da presente da EL para o 3197, senhor? Autorizado da EL. Obrigado. Tipo 5218, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés, no 0 no 4, trip 5218. Da trip, a velocidade 200 nós. 200 nós, trip 5218. Desce para 2 mil pés, autorizada final no 0. 2 mil pés, autorizado final da 1 no 0, 5218. Estabilizando LS, 1884. 1884, complete final, chame turno no 8 decimal 6. 186. Torre de gol 1884. Salvador Mike, Alfa Echo. 1884, boa noite, tráfego agora avistado, tem autorizado pouso pista no 0, vento no 30 graus, 129, ajuste no 0 no 4. É, te deu repouso, gol 1884. Tristan 3197, chama Centro Recife, frequência 1251, alterno no 3325. Recife agora 251, caso negativo 3325, obrigado, boa semana. Até mais. O gol no 776, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0-4. Descida para 2000 pés, 0-4, 776. 5218 da trip, 2000 pés, autorizada final, pista no 0 como número 2, chame torre 186. Salvador, TAM 3560, da TAM, DS mantém nível de voo 050, a chegada Mari, identifique. 050 na chegada Mari, identificou, TAM 3560. 5218. Trip 5218, complete a aproximação e formarei pista livre, vento no 30 graus, 129, ajuste no 0-4. No 0-4, valendo pista livre, Trip 5218. No 776, autorizada final no 0. Autorizada final para voo 1776. O 1884 do solo 1-1, a livrar direito no 2-1 desse ponto. Agora o 2-1. Salvador de gol, 1884, livrou. 1884, boa noite, prossegue portão 612, Alfa Juliette 612. Alfa Juliette 612. estabilizados no ILS, Gol 9776. Gol 9776, complete final, chame torre 9186. 386, Gol 9776. Livrando direito, 1219. Afirmativo. 5218, já livrado. 5218, táxi autorizado, remota 13 do pátio 1. Remota 13 do pátio 1. Beleza. Vamos 776, pista livre autorizado, pouso, vento 130 graus, 149, ajuste 014. Autorizado, pouso, pelo 776. Salvador, boa noite, Oxenê 6212. Oxenê 6212, acione identificação. Desça para o 050, chegada Mari. 050 na Mari. Você voa Itap, senhor? Eu vou Itap. Ok. Autorizado o procedimento, portanto 3560? Já foi autorizado, senhor. Tá bom, obrigado. Sala 119, livrar direito no 21 décimo andar. A direita 219, 776. Sol, Salvador, muito boa noite. Gol 12, 776. noite, táxi livre, portão 11. Livre, portão 11, 176. Estabilizado na 1-0-3-5-6-0. 5-6-0, completa final, chame turno no 8 decimal 6. 1-9-8 decimal 6, boa noite. Torre Salvador, tá 3560, passando sempre, abaixou e travou. Tá 3560, tem autorizado pouso, pistilo 0, vento no 30 graus, no 4 nós. Ajuste 1014. Autorizado pouso, carteira no 0, 1014, ajuste, tá 3560. São 3560, sala 24, livrar 121 no décimo 9. 219, tá 3560. Salvador, tá 3560, livrar no 34. 3560, táxi autorizado, portão 4. táxi. Autorizado portão 4 para 3560. Ô, Solo, só para informação aí, a indicação ali de taxiway está coberta por grama, tá? Bem alta ali, dá para identificar taxiway. Gente, iremos já passar a infra. Obrigado. Oxenê 6212, ainda mantendo a proa de desvio e vai atingindo 50. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, Oxenê 6212. 2000 no 014, 6212. Salvador, 5723, boa noite. 5723, identifique, desça ao 050, na proa de mar, intercepta a chegada da mar. 050, proa de mar, interceptando a chegada da mar. 5723, pode ir para o Itap, senhor? Vou, Itap. Obrigado, Itap. Olha o Xené 6202, mantendo desvio, nessa prova pode interceptar o localizador?